Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. É isso aí. Romanes é um domus? Pessoas chamadas romanos vão pra casa? Está escrito romanos vão pra casa. Não tá. Como é romanos em latim? Diga, vamos. Romanos. Fica como? Anos. Vocativo plural de anos é? Ani. Romani. É um? O que é um? Ir. Então conjugue o verbo is. Ire, eu, is, it, imus, is, it, é unt. Então é unt, é? Terceira pessoa plural, presente indicativo, eles vão. Mas romanos vão pra casa, é uma ordem. Então você deve usar o... imperativo. Que é? Quantos romanos? Plural, it, it. It, domus. Nominativo? Vão pra casa é movimento em direção A, não é, rapaz? Dativo, senhor. É acusativo. É domo, senhor. Domo. Exceto que domus leva o... vocativo vão. Que é? Domo. Domo. Entendeu? Sim, senhor. Agora escreva isso 100 vezes. Sim, senhor. Obrigado. Ave César. Ave César. Aurélio Bicha e Fúrio Chupador. Aqui não é o Thiago e a gente está passando para mais um programa especial para a Semana das Habilitações. Dessa vez a gente está com um convidado do latim, o Matias. Se apresenta para a gente, por favor. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Thiago e à Laura pela oportunidade de falar da minha habilitação. Não, Thiago, você falou Laura. Laura não existe, só existe o não Thiago. O não Thiago. O Thiago se dá pela sua ausência. Sim. Então eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade. Aliás, eu adoro esse poema do Catulo. Catulo 16 é mais clássico e sempre rola umas apostas para ver se os professores vão falar esse poema no IEC 1. Então, sou aqui da Letras, estou no terceiro ano da habilitação, no terceiro ano do curso, segundo da habilitação e faço dupla habilitação, português e latim. Então, bora começar a entrevista. Matias, o que que te levou a escolher o latim? Foi a sua primeira opção? Não, para falar a verdade, não. Quando eu entrei aqui, eu fiquei bastante encantado pela linguística, para falar a verdade, como metade dos calouros. E eu fiquei, assim, gostei bastante, vi que era algo novo e que algo que a gente não tinha na escola, né? O que a gente aprende na linguística, uma nova abordagem da linguagem, eu gostei bastante. Mas quando chegou ali por volta das férias, né? E depois no segundo semestre eu comecei a desanimar um pouco, percebi que eu não me encaixava muito na linguística, eu pensei em outras possibilidades, né? Pensei no francês também, pensei em espanhol, outras línguas. Quanto mais eu decidia, mais eu ficava indeciso, né? Era meio contraditório. E aí eu esperei a Semana das Habilitações para escolher, e eu fui em duas só, para falar a verdade, fui na do latim, foi o latim junto com o hebraico, se eu não me engano, e o grego junto com a linguística, e aí eu gostei bastante do grego, que foi a primeira das duas, a primeira apresentação, e eu fiquei bem encantado, mas quando chegou no do latim, eu percebi que aquilo era a minha praia, né, por alguns motivos. Eu gosto bastante, gostava na época, né, ainda gosto de etimologia, gostava bastante, eu acessava coisas aleatórias na Wikipédia só para ver a etimologia, por mais que eu nem soubesse pronunciar. E aí eu também gostei bastante em IELP 1 e na linguística, bastante abordagem diacrônica da língua, né? Então gostei bastante de ver como é que as palavras se transformavam, como é que a língua foi passando, foi se transformando, variando e transformando ao longo do tempo. E eu compreendi, para que eu tivesse uma boa compreensão disso, era necessário a língua anterior, que seria o latim. Mas hoje eu estudo latim latim por muitos outros motivos, não só etimologia, não só abordagem da crônica da língua, e é de fato uma língua bem interessante, né? Ela dá um aporte bem legal para o estudo da língua portuguesa. E por que não fazer linguística e matérias do latim, ao invés de fazer o latim com matérias da linguística? A questão é que acho que as matérias da linguística em si, né? Eu acho que eu não simpatizei muito com as matérias da linguística. Eu gostei bastante, né? Tanto é que a parte de gramática, né? Do curso, do português, é a visão da linguística. Mas eu confesso que eu não gostei muito das matérias, né? Então, a abordagem da linguística mesmo. Eu me vi bem mais no latim em si. Então, poder, de fato, me dedicar aos 4, 5 anos da habilitação ao latim, ao estudo da língua e da literatura, foi o que eu realmente escolhi. E como foi o processo para ranquear para o latim? Foi muito concorrido? Não, para falar a verdade, não. O latim, pela baixa quantidade de pessoas, né, que entram realmente na habilitação, são 28 vagas, né, mas pela baixa quantidade de pessoas, em relação a, por exemplo, as habilitações das modernas, não faz com que a nota seja tão alta. Eu não me lembro qual é a nota do ranqueamento, mas algo por volta de 5, eu acho, algo assim, 5, 6, alguma coisa assim. Se não, isso talvez mais baixo, mas não é difícil entrar no latim. E quantos anos dura a graduação no latim? São 4 anos, 8 semestres de língua e 6 semestres de literatura. Contando o ciclo básico? O ciclo básico são 5 anos. Então, o ciclo básico mais os 4 da habilitação em si. 8 semestres de língua e 6 de literatura. A gente começa com elegia ou epigrama, depois teatro, épica, lírica, historiografia ou retórica ou oratória e termina com sátira ou epistolografia. E qual o enfoque da habilitação do latim? É na tradução? É na pesquisa? É na linguística? Como é que é? O foco da habilitação é formar pesquisadores na área do latim. Então, a gente não... Eu confesso que não há tanto foco em preparar professores de latim. O foco é realmente capacitar os estudantes a serem pesquisadores na área de língua e literatura latina. E qual exatamente é o latim trabalhado? É o eclesiástico? É o clássico? O latim trabalhado é o clássico. A gente tem um foco bastante grande no século I a.C., que é exatamente o período de Cícero, Virgílio, Horácio, os grandes escritores, os prosadores, os grandes poetas, e que é o recorte feito para o estudo do latim. Eventualmente, a gente também pode trabalhar com textos posteriores, né, os textos, se não me engano, Quintiliano, Sêneca, já são do século I d.C., se eu não me engano, mas o foco realmente no latim do século I a.C., porque ele é considerado o período, o auge, né, da língua latina. Como que funciona a grade do latim? Tem uma matéria para invocar demônio? Como é que é? Não, ainda não tem? Ainda não tem? Ainda não, mas dá para invocar o Aurélio e o Fúrio, eventualmente. Então eu não posso ser bacharel em latim, não vou ter, tipo, introdução às artes demoníacas? Demoníacas, não, ainda não. Eu espero que talvez encaixe, né, algum dia na grade. Conversar com o professor Hasegawa para ver se ele consegue encaixar no curso? Pode ser. São 8 semestres de língua e 6 de literatura, e diferentemente de algumas outras habilitações, já começa então com língua e literatura. As outras habilitações, por fazerem, quando o aluno faz a dupla habilitação, ele tem que fazer a introdução ao latim, né, obrigatório 1 e 2, e já não é o nosso caso, a gente vai direto para... Vocês matam. A gente já mata e já vai direto para a língua, e a gente sofre em dobro, né, então, para falar a verdade. Eu acho que língua latina 1 é bem pior é do bem que introdução pior. Ao latim. Introdução é bem tranquilinho, pelo que eu já ouvi falar, bem mais tranquilo, decora as declinações e conjuga uns verbos, né, a gente já vai... É hard mesmo. E qual é o material didático utilizado na habilitação? O material, nos 4 primeiros semestres, a gente usa o Aprendendo Latim. O Aprendendo Latim é uma adaptação, eu poderia falar tradução, mas não é muito conveniente, uma adaptação mesmo, de um método inglês, que é utilizado em Cambridge, se não me engano, que é o Reader Latin, né? Então, esse método foi preparado para os alunos de língua inglesa, e ele foi adaptado para os alunos de língua portuguesa, pelos professores da Unicamp. Ele é constituído, então, das sessões iniciais até as mais avançadas, em que o aluno tem um contato bem básico com o latim, então aprende decora, declinação e tal, e aí conforme ele vai avançando, ele tem contato com os textos originais, com as prosas do Cícero e finaliza com poemas do Horácio, poemas do Virgílio. Esse material é o único que a gente utiliza mesmo nos 4 primeiros semestres, né, os 2 primeiros anos mais ou menos da habilitação, mas a gente também É recomendado que o aluno utilize gramática, sintaxes, dicionários já nesse primeiro contato com o latim. Depois, de latim 5 a latim 8, a gente trabalha com textos originais. Naturalmente, a gente trabalha com esses textos com o auxílio do professor de latim. E em literatura, a gente trabalha geralmente com o material que o professor disponibiliza ou com o material que ele recomenda. Por exemplo, quando a gente trabalha épica, no terceiro semestre, a gente utiliza a edição da editora 34, da Eneida, por exemplo, ou eventualmente da Metamorfoses também. E esse material didático, o Reading Latin, ou Aprendendo Latim, o preço dele é viável? Ele está disponível em PDF em algum lugar? Ele é acessível para o aluno? O preço dele é um pouquinho salgado, né? Na faixa do... Quando eu comprei foi R$120. R$120 novo. Novinho. E essa era uma edição de capa dura. Agora tem uma edição em brochura, que eu já não sei se está o mesmo valor. Deve estar um pouquinho mais barato, eu acho. Mas como ele é utilizado nos dois primeiros anos da habilitação, é recomendado, sim, que o aluno tenha esse material e que se ele está no ciclo básico e deseja ir para o latim, é recomendado que ele já tenha esse material o quanto antes. O PDF acho que existe, porém, não é muito recomendado que o aluno trabalhe com o PDF. Você vai ter que ficar imprimindo, e é bom ter a edição sólida do livro para que ele não tenha dificuldades em acompanhar. Então, assim, é recomendado, sim, que ele tenha. Eu imagino que ele seja mais focado em tradução e em decorar a declinação, porque eu acho que a habilitação do latim, eu acho que ela, talvez na primeira aula você não aprenda como perguntar onde é o metrô mais próximo em latim, né? Não. Tem como pedir um cafezinho em latim, assim, usando uma toga, não dá, não, né? Infelizmente ainda não, né? Invocar uns demônios, mas o foco dele é realmente a tradução. É fazer com que o aluno tenha um contato com o latim, já tendo em vista a tradução. Então, o método não possui reflexões sintáticas, ele não possui reflexões sobre a semântica, ele trabalha pouco questão diacrônica da língua, por exemplo. Então, ele dá os pontos de gramática e explica aquele ponto e já dá os exercícios para que o aluno traduza, tanto a tradução mesmo, né, latim para o português, quanto a versão, que é do português para o latim. Então, o foco realmente é a tradução, né? Porém, os professores recomendam que a gente faça os estudos sincrônicos e diacrônicos da língua. Então, pegue uma sintaxe histórica, uma morfologia histórica, fonética histórica, e trabalhe com esses materiais em paralelo, né, que a gente não dependa só do método. E para o aluno que ele nunca teve contato nenhum com o latim, tudo bem para ele? Ele consegue acompanhar as aulas? Os professores introduzem o latim com alguma calma? Como é que funciona? Sim, o aluno vai para a habilitação tendo conhecimento zero. Quer dizer, se ele já tem algum conhecimento prévio, beleza, mas o objetivo é que realmente o aluno tenha um conhecimento zero de latim. Talvez ele tenha visto eventualmente antes, sei lá, alunos que já tive amigos que eram do seminário, já tinham visto latim antes, mas o aluno, ele aprende do zero mesmo. Os professores têm calma, dão todo o apoio para que o aluno aprenda o latim. Então eles dão as abordagens iniciais, ensinam a declinação, ensinam as conjugações, e aí com o tempo o aluno vai avançando junto com o professor no método. Bom, e do início ao final da habilitação as aulas serão ministradas em português? Totalmente em português, mas a gente faz leituras em sala, em latim, sim, tanto em língua, em literatura já nem tanto, mas a gente também vê trechos originais nas obras literárias, porque a tradução raramente consegue recuperar o que o autor estava querendo dizer no texto original, mas as aulas são todas em português, o aluno não deve temer nada quanto a isso. Porém, né, a gente faz as leituras de frases em latim, de textos em latim, por uma questão de pronúncia, né? A gente tenta preservar pelo menos as tônicas das palavras, já que as longas e breves a gente perdeu, então a gente tenta recuperar pelo menos o máximo possível. E em português o que a gente consegue fazer é recuperar as tônicas em latim. Então a gente faz esse exercício de ler, separar quando necessário, fazer elipses quando necessário. Mundus. What was that? Nothing. Are you trying to exorcise me? You little piece of crap! Spiritus, Omnis, Satanica Potentus. Omnis, Incursio, Infernalis, Adversary E. Omnis Congregatium. Et secta diabolica. Ergo, Draco Maledicte. Ecclesium tuum securitibi fatius libertate secure. Ferragamus. Adios, bitch. Em relação às línguas modernas, os outros programas, eu perguntei como que era, como assim, se dava pra chegar na fluência só com a habilitação, sem fazer curso por fora. Como funciona essa noção de fluência dentro de uma habilitação como latim? Sim, é uma noção bem arriscada, né, trabalhar com esse termo. Ela tá mais baseada no vocabulário? Quanto do vocabulário latino você conhece? É, não só a questão do vocabulário, mas dominar as declinações. É imprescindível que o aluno domine, você tenha total domínio do sistema de casos do latim. Então ele tem que olhar para uma palavra e saber se aquela palavra é masculina, é feminina, é neutra, se é da primeira, segunda, terceira, quarta, se é usada só no singular, só no plural. E quanto aos verbos, por exemplo, ele tem que saber se aquele verbo pede um complemento genitivo, complemento dativo, qual caso aquele verbo pede, se aquele verbo é utilizado só na voz ativa, voz passiva, sabe, esse tipo de coisa. Então, a gente, o essencial para um aluno de latim ao final da habilitação é que ele tenha o total domínio das estruturas morfológicas, fonéticas e sintáticas do latim. Não necessariamente que ele tenha que conhecer 100% do vocabulário, mas pelo menos a noção gramatical do latim ele tem que dominar com perfeição. Ele tem que olhar para um texto, para um verso, para qualquer palavra e saber 100% o que aquilo significa, se aquela palavra é verbo, se é nome, se é preposição, esse tipo de coisa. Então a gente não trabalha muito com a questão de fluência, já que não é uma língua corrente, né? Então a gente já não trabalha mais com essa questão de fluência, como é possível trabalhar com francês, com árabe, com japonês. A gente, né, espera que o aluno tenha um domínio realmente da estrutura sintática do latim. Tem épocas diferentes, né? Se um termo era utilizado em Roma ou não, isso também eventualmente, se o aluno conseguir, também é esperado. E a dificuldade da habilitação em termos de, poxa, eu sou um aluno que eu tenho que conciliar família, trabalho e faculdade. Como que se dá esse processo no latim? É uma habilitação que exige muito do aluno? Sim, é uma habilitação que exige um contato diário, né? O professor José Eduardo Lone, ele sempre enfatiza isso. Quem estuda latim grego, né, as línguas que já não são mais correntes, é essencial que o aluno tenha um contato diário com aquela língua, porque senão ele vai esquecendo o vocabulário, depois esquece morfologia, sintaxe. Então, como é uma língua que a gente não tem mais um acesso facilitado, né? Quer dizer, já não, como você disse, né, já não dá para pedir um metrô, por exemplo, em latim. Vou na estação lá e não existe, né? Não tem como estar lá a indicação em latim. Então, o acesso a essa língua é um tanto limitado, não tanto estrito. O aluno tem que ter acesso aos livros, aos poemas, ao material didático em latim. Então, o contato com a língua é diário, mas, como você tinha perguntado, né, se é possível conciliar. Olha, aí o aluno tem que ter um jogo de cintura, né? Se ele vai conseguir conciliar tudo isso, eu acredito que é um pouco difícil. Depende do que aquele aluno faz. Um aluno, por exemplo, eu não trabalho. Eu estou no projeto da licenciatura, mas eu não trabalho. Então, eu tenho, de certa forma, um tempo a mais para estudar. Agora, quem trabalha, né, quem tem família, aí tem que ter um jogo de cintura para saber onde encaixar na rotina diária o estudo do latim. Então, quem pretende estudar latim e já sabe que vai ter uma certa dificuldade quanto ao tempo, o ideal é que ele já vá separando ali um tempinho diário para estudar, sei lá, no transporte, logo depois que acorda ou antes de dormir. É ideal que ele encaixe ali um tempinho, senão ele vai ter dificuldade para o ritmo da habilitação, porque não é só ler textos e tal, é realmente fazer as lições do método. É ideal que o aluno realmente consiga separar um tempo. É difícil. Exige, tem hora que ele não vai conseguir, que 15 minutos não vão ser suficiente para ele estudar latim, ele vai ter que separar um tempo a mais, épocas de prova, por exemplo, mas o ideal é que ele tenha realmente noção de que ele precisa separar um tempo para poder estudar o latim. E a convivência com os professores, como é? Ah, tranquilo, os professores da habilitação são bem acessíveis, não sei se é uma boa palavra, mas quando a gente precisa, eles estão à disposição, a gente consegue se comunicar com eles por e-mail, eventualmente, né? Eles são bem abertos, né, ao público, porque é sempre interessante quando vem algum aluno, né, tem interesse de cursar o latim, então eles sempre estão abertos aos alunos que querem se comunicar com eles. E em relação à bolsa de iniciação científica, carreira acadêmica, como que é dentro do latim? A habilitação, né, em latim, ela possibilita que o aluno faça iniciação científica, né, tenha acesso às bolsas de pesquisa, CNPq, FAPESP, por um ponto delicado do próprio latim, né? Aqui no Brasil, desde que o latim foi excluído, né, do sistema básico de ensino, do fundamental, do ensino médio... Eu particularmente acho que não deveria ter sido excluído. Não deveria ter sido, porque hoje os alunos têm bastante dificuldade com a língua portuguesa, e quando acessam o latim, é pior ainda, né, a dificuldade é imensa. Mas as bolsas, elas existem, né, elas são interessantes exatamente para promover que o aluno tenha um contato diferente com o latim, né? Quer dizer, que ele já possa se familiarizar com os textos clássicos, com a literatura, e que ele já se desenvolva enquanto um pesquisador, né? Então, as bolsas, é interessante que o aluno busque as bolsas de iniciação, que ele recorra a um professor da área, que ele apresente um projeto, ou converse com o professor apresenta o projeto, exatamente para que ele tenha essa possibilidade de conhecer o latim no meio mais acadêmico, no meio mais científico, né? Porque como o latim ele é pouco divulgado no Brasil, né? Quer dizer, ele é bem fraco em relação aos países da Europa, em relação aos Estados Unidos, né? Então é interessante que ele procure uma bolsa de iniciação exatamente para que ele possa desenvolver uma pesquisa e futuramente no mestrado, no doutorado, possibilitar, né, que ele perpetue o latim. Então, faz a tradução de autores que ainda não estão traduzidos, de textos que ainda não estão traduzidos. Então, as bolsas estão aí, os professores são bem abertos para pesquisa, para bolsa de iniciação. Eles gostam bastante quando um aluno demonstra interesse por um tema não pesquisado, por exemplo, que não foi muito pesquisado aqui no Brasil, que possibilite, por exemplo, a tradução de um texto que ainda não está traduzido, de um clássico que a gente ainda não conhece aqui no Brasil. Eu vou assumir aqui que o mercado de trabalho do latim, ele é unicamente a carreira acadêmica. É exclusivamente a carreira acadêmica. É possível o aluno dar aulas particulares de latim? Mas aí já possibilidade. É um escopo muito específico. É bem restrito, bem reduzido. Existem ainda colégios católicos, né, que admitem professores de latim, mas eu já não posso falar com tanta propriedade porque eu não conheço isso com muita profundidade, né, mas é de fato, a única possibilidade é a carreira acadêmica. No Brasil, pelo menos, é a carreira acadêmica. E cursar apenas o latim, não fazer a dupla habilitação, é uma boa ideia? Não é uma boa ideia, eu não recomendo. O aluno que tem contato apenas com o latim, ele acaba tendo uma certa deficiência quanto ao português, porque o parâmetro de apoio para quem estuda uma língua como o latim, é uma língua para esse aluno ainda desconhecida, vai ser a sua língua materna, a sua língua vernácula. No nosso caso é o português. E pela proximidade, né, diacrônica, quer dizer, o português vem do latim, né, é fundamental que o aluno tenha o conhecimento da gramática da língua portuguesa, das literaturas em língua portuguesa, até mesmo porque autores brasileiros e portugueses são muito devedores da cultura latina. Basta olhar o começo dos Lusíadas, que é basicamente Ctrl-C, Ctrl-V do começo da Eneida, né? Muitos autores, Machado de Assis, Guimarães Rosa, fazem referências clássicas, então não é uma boa o aluno declinar o português e optar só pelo latim. Somos, procuramos, conhecemos, chegamos, cooperamos, com e sempre insultamos. Cuida, gato, vinta, berra, ouvimos, espincerna, porque somos os verados. E vocês têm algum grupo de estudos dentro da habilitação? Pessoal dos outros anos, que eu sei, ainda não. Mas há outros grupos dentro do latim, não necessariamente da habilitação. Por exemplo, o professor Alexandre Hasegawa tem um grupo de leitura de metamorfoses, mas a gente ainda não tem um grupo. Mas, enfim, existe esse, né, de leitura das metamorfoses, mas a gente tem um objetivo, sim, de criar algum grupo de estudos de língua, literatura, mas isso aí exige um planejamento. Mas a gente tem pretensões, sim. E já que você mencionou o professor Hasegawa, que no momento não está aqui na universidade, como que funciona o intercâmbio para o aluno de latim? Bem, infelizmente a gente não pode, o Império Romano não oferece bolsas de pesquisa. Não tem bolsa de pesquisa no Império Romano. Até porque ele caiu, né? Tanto é que ele caiu. Fiquei sabendo que caiu. Nem se for disfarçado de padre, sei lá. Não, nem, infelizmente. Cardeal. É, não, eles já não oferecem. A gente tem a possibilidade de estudar fora, com bolsas ou não, de pesquisa. E a gente tem certos focos, né? Por exemplo, Itália, França, né? Inglaterra, Estados Unidos, que são países que ainda conservam bastante, né, o status do latim enquanto uma língua de estudo, uma língua de conhecimento. Então, é possível sim fazer um intercâmbio, né, sempre com foco no latim. Então, língua, literatura, aperfeiçoar o conhecimento do latim e também das outras línguas, né, inglês, francês, espanhol, italiano. E as suas expectativas sobre o latim? Você, Matias, que ficou entre a linguística e o latim. Em algum momento você se arrependeu de não ter escolhido a linguística? Como que está a sua relação? Não, eu não me arrependo. Eu me sinto perfeitamente realizado no latim. E as minhas ambições são de continuar nessa área, né? Na verdade, na área de clássicas, né? Porque eu também... Abranjo o grego, né? É muito comum encontrar alunos no latim, na habilitação, que são do grego e vice-versa, né? Mas as minhas pretensões são de continuar na área, concluir, então, a habilitação e seguir na carreira acadêmica. Se tiver bolsa de pesquisa, né? Se ainda existir a universidade, né? Se a universidade. Você começou comentando, né, sobre o português relacionado ao latim. Quando você abre a licenciatura, ela será para professor de português. E saber latim auxilia no ensino da língua portuguesa? Imagino que bastante. Sim, auxilia bastante porque muitas estruturas sintáticas do português são devedoras do latim, né? Muitas mesmo, muitas construções que existem em português são do latim, a gente ainda encontra no latim, lá perfeitamente trabalhadas, né? Quem conhece a morfologia do latim não tem problema nenhum com a morfologia do português, é perfeitamente, quem conhece, né, essa estrutura morfológica, né, o sistema de conjugação, sistema de flexão, né, quem conhece isso no latim não tem problema nenhum em entender isso em português e fica bem mais fácil de ensinar esse tipo de construção. Agora sim, a gente tá aqui para vender o peixe da habilitação. O latim não é uma língua moderna, já não é uma língua morta, né? Como eu não gosto de usar o termo língua morta. Também não, por mais que seja o termo técnico, né? Ele dói profundamente na alma. Então, não é uma língua corrente, você não vai conseguir pedir um cafezinho, você não tem mercado de trabalho, sua carreira vai ser unicamente acadêmica e ainda... Com a possibilidade de ser destruída pelo nosso queridíssimo presidente. Por que fazer latim? Quando eu fui convidado para o podcast, desde o ano passado também, quando eu fui convidado para cima das habilitações, eu passei a refletir bastante sobre isso, né? Quando a gente estuda o latim, a gente tem acesso a uma língua indo-europeia, né? E que possuiu um desenvolvimento linguístico, literário, filosófico, histórico altíssimo, né? Então, muitas das coisas que a gente estuda hoje em língua portuguesa, nas línguas modernas, na própria linguística, estão lá no latim. Muitas concepções filosóficas, né, com o próprio estoicismo, a partir com Sêneca, com outros filósofos, estão lá no latim, né? Então, a pessoa que estuda o latim tem acesso a uma rica língua, né, uma língua riquíssima, que conserva traços ainda do indo-europeu, né, que conserva certas construções morfológicas, sintáticas, né, fonéticas que resistiram ao tempo, né? Então, quando a gente estuda o latim, né, a gente realmente tem acesso a um enriquecimento filológico, linguístico, filosófico, que a gente não encontra hoje nas línguas modernas, né? Exatamente o que a gente pode encontrar recorrendo ao latim. Então, o estudo do latim é fundamental, né, um estudo importante, preceptivo, e que, exatamente por ser, de certa forma, anterior, né, o português, a gente, estudando o latim, compreende muitas das coisas que são como são no nosso mundo, nas línguas que a gente fala, na literatura que a gente consome. O latim não vai te enriquecer financeiramente, mas vai te enriquecer na alma. Sim, a gente pode xingar as pessoas com palavras que... Pede cabo ego. Chegar uma, chamar uma pessoa de estulto, né? E a pessoa não entende. E aí eu fico, haha, não entende seu estulto. Vai poder dar uma de Sérgio Moro. Sérgio Moro, né? Poder citar versos em latim, citar versos errado, né? Como fez o Sérgio. No Twitter, né? E dar uma de erudito. Claramente, Sérgio Moro faltou as aulas de latim, na faculdade. Cabulou as aulas de latim. Que estuto ele. Aliás, falando em... Como é que é? Estuto? Estuto. Estuto. Você trouxe alguma coisa em latim pra recitar pra gente? Sim, eu trouxe um verso... Uma frase motivacional, não sei. Não, ainda não. Emprego de coach, ainda... A carreira de coach na área do latim. Coach estoicista, ainda não. Bem, eu trouxe então aqui o verso 488 do primeiro livro da Eneida, que é um verso que a gente viu bastante em épica semestre passado, que é o verso quando o Enéas chega a Cartago, né? E ele se vê no templo. Acho que é o templo de Juno. Isso, templo de Juno, lá em Cartago. É uma das duas éfrases, né? A outra é quando ele recebe o escudo, né? Escudo feito por Vulcano, que é uma referência ao escudo de Aquiles, lá na Ilíada. Então ele se vê pintado, né? No templo, e ele fica embasbacado, né? Quando ele descobre que a notícia da guerra já chegou a Cartago e ele se vê pintado, né? Então é provável que eu não respeite muito a métrica aqui, né? Não consigo muito bem localizar as longas e as breves. Né, então o verso é sequoque principibus permixtum agnoit Aquilis. Na minha tradução seria algo como ele se viu também misturado, né, ali entre os primeiros, né, os primeiros Aquilis. Na leitura, né, do canto primeiro, do livro primeiro, né, da Eneida, essa passagem é bem, bem encantadora, assim, né, ele se vê pintado, né, e aí aquele movimento da éfrase, né, que a pintura está parada, mas ele está, o movimento é do olhar daquele que enxerga, né, então é um verso lindíssimo. Aliás, em relação à optativa, é ok para quem é do latim cursar a optativa de outra habilitação e para quem é de outra habilitação cursar as optativas do latim? Aí quem é do latim consegue cursar as livres, né, de outras habilitações e as eletivas, né? Quem é das outras habilitações também consegue cursar as do latim. As de literatura, se não me engano, todas podem ser cursadas do latim, mas as de língua eu já não sei se tem um limite, porque tem aquela história de que o aluno faz todas as disciplinas e no final pode pedir o diploma da habilitação. Então eu não sei até qual língua, ou se é possível que todas sejam cursadas, né? De língua 1 até língua 8, mas literatura todas podem ser cursadas. Agora, quanto ao aluno de latim, ele pode cursar as outras. O ideal, né, é que ele curse as do grego, né? Uma certa predileção para que o aluno que faz latim tenha um interesse na carreira acadêmica, curse as disciplinas do grego, tanto língua como literatura. Não que seja obrigatório, né, mas é bem recomendável, bem mesmo. Bom, e fora essas perguntas, tem mais alguma coisa que você queira acrescentar sobre a habilitação em latim? Ah, eu só queria finalizar, dizer que para quem tem então esse interesse na língua, realmente vale bastante a pena, por mais que o mercado não seja tão aberto, né? Por mais que a carreira acadêmica seja provavelmente o único, se não é o único caminho, né? Mas quem tiver interesse, realmente venha. Quem gostou do IEC 1 e 2 e tem interesse na área de clássicas, venha para o latim. A Catavento, acho que a Moletom, ela só faz acima de 10 unidades, né? E a gente tem dificuldade. Precisa de moletom pro latim, né? Precisa de gente. Então, galera, venham pro latim, senão a gente não tem moletom. Preciso que as pessoas entrem no hebraico, que eu quero ter moletom também. E o moletom do latim tá bem top esse ano. Tá bem meio adido, assim, com as listras. Quanto custou o outfit? Foram 150 talkies. É, inclusive, eu não fui muito a favor daquelas listras na lateral, mas... Bom, em relação à mídia, série, filme, música... Como é que fica com o latim? Eu sei que tem música em latim no Spotify. Porque eu escuto em Taberna Quando Sumos, acho que é alguma coisa assim, que é uma música muito essa, boa. Essa eu ainda não conheço. É, mas... Tiago, essa é a parte que você coloca em Taberna Quando Sumos pra tocar, tá bom? Vou te mandar. Bem, o mercado midiático quanto ao latim também é bem restrito, né? Há certas versões, né, na verdade, de alguns livros pro latim. É o caso do Harry Potter, existe em latim. Existe o Harry Potter em latim? Existe, só não sei se a saga inteira, eu acho que não. A Pedra Filosofal, sim. É, Hobbit existe em latim. Meu Deus! Pequeno Príncipe existe em latim. Mas por uma questão de versão mesmo, né, de prática... É, que as pessoas gostam de ter trabalhando com suas línguas vernáculas para o latim, mas o mercado midiático não apresenta tanto a língua. Tem alguns quadrinhos, né, o Asterix e Obelix, alguma coisa assim, que foi feito exatamente com o intuito de inserir os jovens no latim de uma maneira mais agradável, em vez de descer os discursos do Cícero goela abaixo, que desanimaria qualquer um. Mas o mercado midiático, séries, músicas, não existem tanto em latim. Existem, enfim, músicas da igreja, né? É bem comum que sejam tocadas, né? Mas, no geral, não existe assim, não vai encontrar na mídia tanta coisa. Tem alguns brasões, né, algo do tipo, muitas famílias reais ainda mantêm, né, o próprio lema de São Paulo, né, non ducro duco, também em latim, mas no geral é bem assim, difícil encontrar algo no mundo juvenil, mais midiático em latim. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Matias, valeu por ter vindo, por ter cedido o seu tempo para falar um pouquinho da sua habilitação, foi um prazer. Eu espero que durante a edição do programa o Thiago não invoque um demônio na sala dele. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Laura, Thiago, pela oportunidade. Muito obrigado, então, pela oportunidade de falar do latim. E a gente fica por aqui. Tchauzinho! Justis non scribantur.